Não diga que não gosta de quem não conhece. Você olha de longe e já vem criticando, sem saber da história que eu tô carregando. Aparência engana, o mundo dá suas voltas. Coração é puro, mas a vida tem as portas. Não diga que não gosta de quem não conhece. Respeito é a chave, é o que fortalece. Julgar pela capa é erro que entristece. Amor é a ponte, é ele que enriquece. Quantas vezes o destino surpreendeu, que parecia estranho, depois se tornou eu. A vida ensina, basta a gente escutar. Cada ser tem brilho, basta acreditar. Não diga que não gosta de quem não conhece. Respeito é a chave, é o que fortalece. Julgar pela capa é erro que distorce. Amor é a ponte, é ele que enriquece. Se o mundo tá tão cheio de ilusão, que tal plantar mais fé no coração? O que vale é o que a alma oferece. Não diga que não gosta de quem não conhece. Diga que não gosta de quem não conhece. Respeito é a chave, é o que fortalece. Julgar pela capa é erro que entristece. Amor é a ponte, é ele que enriquece. Quantas vezes o destino surpreendeu, quem parecia estranho, depois se tornou eu. A vida ensina, basta a gente escutar. Cada ser tem brilho, basta acreditar. Se o mundo tá tão cheio de ilusão, que tal plantar mais fé no coração? O que vale é o que a alma oferece. Não diga que não gosta de quem não conhece. Se o mundo tá tão cheio de ilusão, que tal plantar mais fé no coração? O que vale é o que a alma oferece. Não diga que não gosta de quem não conhece.